si nunca vi amor, e eu sou del sempre falar, pero sei que me quer matar, mas rogarei a mi Senhor, que me mostre aquele matador, o que me ampara.